Após este protesto de amor, é necessário comportarmos-nos como amigos de Deus. Comportemo-nos em tudo como servidores do Senhor. Se te dás como Ele quer, a ação divina manifestar-se-á na tua conduta profissional, no trabalho, no empenho por fazer divinamente as coisas humanas, grandes ou pequenas, pois, pelo amor, todas adquirem uma nova dimensão. Mas nesta quaresma não podemos esquecer que querer ser servidores de Deus não é fácil. Continuemos a seguir o texto de São Paulo que a Epístola da Missa deste domingo recolhe para recordarmos as dificuldades. Como servidores de Deus, escreve o apóstolo, com muita paciência nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com pureza, com doutrina, com longanimidade, com mansidão, com o Espírito Santo, com caridade sincera, com palavras de verdade, com fortaleza de Deus. Nos mais diferentes momentos da vida, em todas as situações, havemos de comportar-nos como servidores de Deus, sabendo que o Senhor está connosco, que somos seus filhos. É preciso sermos conscientes dessa raiz divina que está enxertada na nossa vida e atuar em conformidade. Estas palavras do apóstolo devem encher-vos de alegria, o que são como que uma canonização da nossa vocação de cristãos correntes. Vivendo no meio do mundo, compartilhando com os demais homens, vossos iguais, ideais, trabalhos e alegrias. Tudo isso é caminho divino. O que o Senhor vos pede é que a todo momento atueis como filhos e servidores seus. Mas estas circunstâncias ordinárias da vida só serão caminho divino se realmente nos convertermos, se nos entregarmos. São Paulo, na verdade, usa uma linguagem dura. Promete ao cristão uma vida difícil, arriscada, em perpétua tensão. Como se tem desfigurado o cristianismo quando se tem pretendido fazer dele um caminho cómodo. Mas também é uma desfiguração da verdade pensar que essa vida profunda e séria, que conhece vivamente todos os obstáculos da existência humana, é uma vida de angústia, de opressão ou de medo. O cristão é realista, de um realismo sobrenatural e humano, sensível a todos os matizes da vida, a dor e a alegria, o sofrimento próprio e alheio, a certeza e a perplexidade, a generosidade e a tendência para o egoísmo. O cristão conhece tudo e com tudo se enfrenta, cheio de inteireza humana e de fortaleza recebida de Deus.